LT, Pedro Loto, Murilo, mais ou menos assim, ó. Yo, Eu não me envolvo de novo em mais um esboço de um romance. Me deixou louco, nunca passei sufoco antes. Seu doce me trouxe uma embriaguez no volante. Te trouxe até flores e cê me disse que era só um lance. Eu nunca disse nada, mas machuca essa parada. Cê me seduz e me usa e me ilude com essa raba. Eu te daria um mundo, um Gucci, outro Prada. Mas só importava tá junto se tudo na vida passa. É só um teste, torção, sem estresse, vivão. Meu foco é meu cash, meus raps, meus fãs. 6, 7 ou 10 back no topo, copão. Cês quer flow? Fala pra elas, Dom. Quero saber como essa mina me enganou. Mudei meu flow, comecei a falar de amor. Mas eu sei que vai passar. Ô putaria, vai voltar. Me ligou pedindo perdão. Confessou que agiu na emoção. Quer voltar, mas não dá não. Tô tendo opção. Fumei um maço, tô agoniado. Vendo suas mensagens, mas eu não vou responder. Não respondo nunca para essa filha da puta. Que você que me enganou vai se fuder. Foi você que me deixou. Disse que tá com remorso. Faz favor, então faz favor. Foi você que me deixou. Disse que tá com remorso. Faz favor, cê tá de caô. Quero saber como essa mina me enganou. Mudei meu flow, comecei a falar de amor. Mas eu sei que vai passar. Ô putaria, vai voltar. Me ligou pedindo perdão. Confessou que agiu na emoção. Quer voltar, mas não dá não. Tô tendo opção. Eu nunca desejei o fim. Até que foi bom pra mim. Eu que sempre acreditei no amor. Foda-se, é melhor assim. Decidi agora cuidar de mim. Mesmo que cê volte atrás, volte atrás. Hoje eu não vou me culpar, não. Por tudo que cê fala que eu deixei de perceber. Tem que desapegar, irmão. Foi difícil de escolher, mas tive que fazer. Nem vou me desculpar, não. Já te dei mais do que eu podia oferecer. Então não me procura, não. Na questão de rastrear, só querer saber. Se eu tô na rua com outras loucas. Tirando mais algumas roupas. Beijando mais algumas bocas. Mal sabe ela que eu tô numa boa. Agora segura a bronca. Quero saber como essa mina me enganou. Mudei meu flow, comecei a falar de amor. Mas eu sei que vai passar. Ô putaria, vai voltar. Me ligou pedindo perdão. Confessou que agiu na emoção. Quer voltar, mas não dá não. Tô tendo opção. Ataque, eu vou reatar com você. Vou arrastar suas amigas que querem fuder. Arrancar o sorriso de várias bebês. Arrumar as gatonas, viajar e viver. Vou roubar uns coração, cê me fez aprender. Roubou a minha brisa sem nenhum porquê. Rodou toda quebrada, agora quer rolê. Quero saber como essa mina conseguiu mentir pra mim. Antigamente eu era mais feliz, mas eu sei que eu tô firmão. Putaria, o pai tá on. Me ligou pedindo perdão. Confessou que agiu na emoção. Quer voltar, mas não dá não. Se fudeu, mozão. Foi você que me deixou. Disse que tá com remorso. Faz favor, então faz favor. Foi você que me deixou. Disse que tá com remorso. Faça a mão. Cê tá de caô.